O que eu vi em você, não sei. Tô aqui agora tentando entender. Só sei que foi demais pra mim. O amor não existia mais. Até ver você, meu sorriso se abriu. Sonhei mesmo acordado tentando imaginar. Tua pele acariciar assim. O amor se fez em mim sem mais. Por onde andou? Por que você demorou pra aparecer? Não vou deixar você repensar em dizer que precisa ir embora, mas daqui você não sai. Vai, eu te quero demais. Meu coração que implora não vai se arrepender. Eu vou fazer valer. Eu te digo, fica comigo. Você fez eu voltar a sorrir. Bem mais. Agora quem diz que o amor faz milagres sou eu, o mais feliz. Agora quem diz que o amor faz milagres sou eu, o mais feliz. O que eu vi em você, não sei. Agora tentando entender. Só sei que foi demais pra mim. O amor não existia mais. Até ver você, meu sorriso se abriu. Sonhei mesmo acordado tentando imaginar. Tua pele acariciar assim. O amor se fez em mim sem mais. Oh, oh, oh, oh. O que você demorou.